Paz do Senhor! Jesus Cristo disse que tudo aquilo que está no coração, a boca fala. Bom, a minha netinha Sofia, ela vem quase toda hora aqui no meu escritório. Ela ainda não tem 7 meses e o meu microfone é uma atração para ela. Eu vou deixar ela falar alguma coisa para vocês. Bom, eu não entendi nenhuma palavra, mas eu tenho certeza que ela não falou mentira, ela não falou fofoca, ela não falou com segundas intenções, ela não falou com palavras maliciosas, mas ela falou. Bom, e você, o que você tem ouvido das pessoas, você pode entender, mas tem certeza que não é mentira, não é palavra maliciosa, não é engano? Cuidado com as palavras dos outros também. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.